morto é a falta de pão. Teu descanso é não ter onde ao menos dormir. Mas há um que te quer mesmo assim.